Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Terapia com cavalos é o tema que abordamos no Seixal Saudável de hoje. Como convidados deste primeiro programa do ano, temos em estúdio o capitão Pinto Amaral, comandante do destacamento de Almada da GNR, e a professora Carla Portugal, do agrupamento de escolas Pedro e Yannes Lobato. São entrevistados pela já residente deste programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Como é que surge este projeto e a parceria entre a GNR e o agrupamento de escolas Pedro e Yannes Lobato? Esta parceria surgiu fruto também da procura por parte do agrupamento deste tipo de terapia, porquanto nós, desde 93, que já tínhamos uma escola de equitação no posto de Paio Pires, e inicialmente começamos com equitação para crianças, com jovens, e no início da década tivemos a nossa primeira experiência com hipoterapia, nomeadamente com a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças de Sesimbra, e depois, no ano letivo 2006, fruto da procura e da necessidade também do agrupamento, demos início a essa atividade que se desenvolve até hoje. Iniciamos com 8 crianças no agrupamento e atualmente estamos com 50 crianças. Portanto, disse-me então que é um projeto que se destina a crianças deficientes. Que tipo de crianças, com que tipos de deficiência? Atualmente estamos com crianças com necessidades educativas especiais, que abrange desde deficientes físicos, deficientes cognitivos, e crianças em risco. Falando agora um pouco com a professora Carla Portugal, do Agrupamento de Escolas Pedro e Yannes Lobato, o que é isto da hipoterapia? Os benefícios da hipoterapia já é milenar, portanto remontam a 500 antes de Cristo. E o cavalo sempre foi visto como uma forma de estimular e de poder ajudar na recuperação das questões de saúde, na altura mais ligado. Neste momento é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como objetivo de desenvolver competências na área motora, cognitiva, emocional, comunicacional e psicossocial. Que benefícios trazem estas sessões para a saúde e o bem-estar das crianças? Só de referir que, apesar de poder ser utilizado em quase toda a população, há casos específicos em que não pode ser. Portanto, antes de poder fazer a prática, deve recorrer ao médico e o médico tem que dar a opinião e o aval favorável, que é também um dos pré-requisitos. A própria marcha de cavalo é uma marcha tridimensional, portanto faz movimentos ascendentes, para cima e para baixo, laterais, direita e esquerda, frente e trás, e toda essa marcha de cavalo vai estimular o sistema nervoso central, que vai trabalhar uma série de competências motoras, em termos sensoriais, em termos de ajuste psicomotores, em termos emocionais, porque estar em cima de um cavalo e olhar cá para baixo, portanto, obriga a uma regulação do próprio comportamento, o proporcionar às crianças um momento de extrema felicidade, que isto também é fundamental. A própria posição em termos sensoriais no campo da visão, como temos em termos de visão, em termos espaciais, uma percepção diferente, vai fazer com que crianças, desde a dislexia a outro tipo de patologias, o corpo tem que se desorganiza-se e obrigamos, portanto, o sistema nervoso obriga o corpo a organizar-se para criar uma maturação destes sistemas. Portanto, o próprio cheiro, em termos sensoriais, o toque do cavalo, vai fazer com que crianças, inclusivamente com problemas da relação e da comunicação, ditas autistas, tenham uma melhoria muito significativa. Crianças com problemas no padrão da marcha, porque a marcha do cavalo é uma marcha similar, em tudo idêntica à marcha humana. Portanto, crianças que não conseguiram ainda experienciar ou que não o fazem de forma tão ajustada, acabamos por ensinar, sem ser com carga, o cérebro, a forma de andar, a forma de estar. E que resultados têm observado? Só por si, a hipoterapia não é uma resposta. Isto é tudo multifactorial. Tenho crianças que, das primeiras palavras que dizem que não falavam, é cavalo. Tenho crianças autistas cuja dificuldade é comunicar, vai para além de utilizar a palavra, a linguagem verbal. Começam por bater no cavalo, portanto, bater no sentido de dar um toque no cavalo para o cavalo poder fazer a marcha. porque senão o cavalo não vai andar. Portanto, isto depois é uma parceria muito grande entre os técnicos. Nós, este vai ser o quinto ano letivo que lá estamos. Já há uma linguagem não verbal utilizada entre técnicos e os guardas da GNR que nos estão a acompanhar. Portanto, somos uma verdadeira equipa, que não comunicavam e estão a cantar e a fazer coreografias, como nós fazemos do zero, portanto, do zero aos seis, mas em questão da equitação estamos dos três aos seis, coreografia da música das galinhas, entre outras músicas, estão a fazer, estão a comunicar, não aceitavam o toque de materiais diferenciados, fazem-no, adoram-no, e posteriormente, por norma, a birra deixa de ser para entrar, passa para ser para sair do cavalo, porque são felizes e, portanto, e a própria área, como não estamos tanto com a postura de técnicos, é um excelente laboratório para trabalhar com as famílias. Estamos num padrão muito igual, portanto, para trabalhar, para conversar, para estimular, para dar dicas aos pais, vendo como nós estamos a trabalhar. Tem sido excelente. Quem estiver interessado em saber mais sobre este projeto, como é que vos pode contactar? Eu acho que vou remeter para o Sr. Comandante, o Sr. Capitão Marão. Podem-se dirigir junto à Guarda Nacional Republicana, nomeadamente junto do posto de Pai Pires, ou junto do posto da Charneca de Caparica, onde nos encontramos. É conveniente salientar que este projeto decorre às terças e às quintas-feiras, entre as 9 e o meio-dia e as 14 e as 17 horas. É gratuito para quem usufrui, nomeadamente para os pacientes. Contudo, o único encargo para os encarregados ou para as escolas será fazer o seguro e apresentarem o atestado médico que comprove a necessidade da criança ter esse tipo de terapia. Atualmente, encontramos-nos com 4 cavalos a dar apoio a esta iniciativa e 5 militares que, de forma solidária, apoiam conjuntamente com os técnicos. Também temos que ter em atenção que todas as instituições têm limitações e terá que ser verificado caso a caso a necessidade da criança e a nossa possibilidade ou a nossa limitação de dar apoio ou não dar apoio. Importa também salientar que inúmeras vezes nos dirigimos junto de escolas e de associações com os cavalos para também mostrar essa parte da guarda e que as crianças, por norma, adoram esta nossa iniciativa. A terapia com cavalos é desenvolvida no posto da GNR de Paio Pires. É com esta nota que terminamos o primeiro Seixal Saudável de 2011. Voltamos na próxima semana para falar dos benefícios do amor para a saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.